Rádio no ar, onde chegou 88.1 FM ou pela internet. Alô, agora a gente chegou. Boa tarde, o Pelos Olhos e Ouvidos está ao vivo na Rádio Aconchego 88.1 FM, aqui direto do SIS, na comunidade do Engenho do Meio. E viemos para o último programa de 2017, que completou também essa casadinha com o Clube Rock da Calçada, que daqui a pouco do Lopes volta aqui para a bancada para a gente conversar mais sobre o papo de hoje, que vai rolar muito bem. Vamos começar de música. Vamos de Zumbi Chamou, de Bom Sucesso Samba Clube. Vou lembrar. chegamos aqui para o primeiro bloco. E vamos já começar de lapada, conversando aqui com o Du Lopes, direto e reto. Du Lopes, vamos falar primeiro dessa grande notícia, triste grande notícia, do final da banda Matala na Mão. Muito boa tarde, amigos, ouvintes do Pelos Olhos e Ouvidos, nessa reta final aqui no último programa também da temporada, tá? É algo que pegou todos nós de surpresa, né? Exatamente. E o anúncio do vocalista Adilson Ritinto em sua timeline no Facebook foi algo que realmente ninguém esperava num momento como esse, final de ano, as coisas acontecendo ainda, que uma banda tão expressiva e importante como a Matala na Mão viesse a anunciar o seu fim. É, e onde você conheceu o Matala na Mão? Eu conheci o Matala na Mão, na verdade, na MTV. A minha relação com a banda em si foi naquela época da década de 90, que tem o Uso Camisinha, a música dos peitinhos e tal. E eu vivi toda aquela efervescência, assim. Massa. Não de movimento, não de ir a shows, mas eu era um nerd de televisão, e que eu via muita música pernambucana já naquela época. E eu tive a satisfação, né, de encontrar com a banda no projeto quando eu comecei a realizar o Rock na Calçada em 2015, quando eles aceitaram o convite para participar da 9ª edição, que era de Luta, Amor e Resistência. Que foi lá na Rua Tomazina, não foi? Na Rua da Tomazina, que para mim foi um dos shows mais expressivos que já passaram pelo Rock na Calçada. E aí você pega, você vê uma banda como essa, né, que deveria ter todos os aparatos possíveis e imagináveis, como a Nação Zumbi da Vida tem, que é uma banda tão expressiva quanto, né, 24 anos de estrada. É verdade. Assim, do nada, acaba, pega todo mundo de surpresa. A gente sabe, bem sabe, que as bandas do underground, elas passam e têm um processo de dificuldade muito grande para poder gerir carreiras e dar continuidade ao trabalho. Porque o principal não acontece, que é a valorização nem do público e nem das políticas públicas que possam agregar esses trabalhos, esses artistas. Eu conheci a Matala na Mão no Alto Zé do Pinho, né? Fui frequentador assíduo do Alto Zé do Pinho e tinha muita proximidade com o Peste, o baterista, que ele é que escreve as letras icônicas da Matala na Mão, que escreve muito bem, um baterista muito bom. E Adilson, nos últimos anos, já foi morar em Rio Doce. Isso também causou um certo distanciamento entre o grupo, que agora veio a ter o óbito. É uma pena, é lamentável, né? Para a cena, para o rock, para o hardcore recifense. Mas a gente espera que isso sirva como uma reflexão para que muitas outras bandas, muitos outros artistas e a própria banda Matala na Mão possa reavaliar essa questão de acabar ou não, porque eu acho que passou dos 23 pra mim, meu filho, é o resto da vida. Acho que é verdade, é como um casamento, né? Se você passa a crise dos 7, passa a crise dos 10, passa a crise dos 15 e a dos 20, dos 23, pode dizer, meu filho, minha véia, é contigo mesmo que eu vou casar pro resto da vida, meu velho. Mas é mesmo, gente. Então, assim. Então, vamos mostrar esse áudio para o pessoal do Matala na Mão. Ou com certeza, que vou ficar deixar registrado aqui. Mas, falando uma coisa bem séria mesmo, as bandas do underground, da cena independente do Recife, precisam colocar na cabeça uma coisa: que quem forma público são elas. Certo? Não é produção nem evento. Então essa é um adendo muito importante. Ok. Eu fui para muitos shows de Matala na Mão e lembro que Adilson sempre vinha com alguma característica em eventos grandes, né? Tipo, o que ficou muito marcado foi ele vestido de camisinha no Marco Zero. Diga aí. Muito foda. Muito, né? Então ficou, está na história do rock pernambucano. E não há como negar. E por que uma banda dessa não fez tanto sucesso como a Nação Zumbi, o Mundo Livre da Vida? Ah, porque quis viver o underground? Será que o underground, o público underground, realmente foi tão fiel e valorizou tanto a Matala na Mão como deveria? Né? Porque se você for pegar um gancho, a cena do metal é consolidada aqui. É verdade, muito consolidada. Diga isso, o evento que nós podemos citar muito, com muita tranquilidade, em termos de referência, é o República do Rock, do Breno. Exato. E ele atinge literalmente quem? Bandas de hardcore, heavy metal, new metal, tudo. Então, assim, é uma galera que vai ao evento para prestigiar. Então, uma provocação boa para o público é realmente começar a pensar para que esse tipo de coisa, nem com o evento, nem com o artista, aconteça. Então, quando tiver uma iniciativa que é para valorizar, eu sei que o vinho é gostoso, a cerveja gelada é maravilhosa lá fora, mas o mais importante é o artista e o evento que está rolando, gente. Só para a gente encerrar esse papo do Matala na Mão, o Matala na Mão é uma banda dos anos 90 que expressa muito a condição de adolescente, né? Isso, exato. De se masturbar e tudo mais. E nos últimos anos eles vieram repercutindo negativas pelas mulheres, pelas feministas, né? Que achavam as músicas muito machistas. Aí eu tenho uma coisa muito importante para dizer isso, que se chama referência histórica. Um grande problema dessa geração com a geração dos anos 90, por exemplo, é achar que o que eles pensam, as pessoas representavam, pensavam naquela época de forma, como eu posso dizer, pejorativa. Deixa eu só fazer um aparato geral aqui. Uma vez eu fui corrigido por um amigo porque eu utilizei a palavra denegrir. Uhum. E aí, já explicando mais ou menos o que é que eu estou querendo transmitir como mensagem. E aí, até então, eu não sabia o que era o significado da palavra denegrir, tornar preto, né? Mas, na minha concepção anterior, era como se fosse rebaixar a pessoa, né? Você está denegrindo a imagem de alguém, está tornando preto, está rebaixando a imagem de alguém. Mas eu, na minha sã ignorância, não achava que isso poderia afetar um negro, eu sendo negro. Sim. E olha que eu sou da periferia, eu fui, né, do subúrbio, me nasci e criei no subúrbio, mas então eu não tinha essa concepção. E eu fui vetado veementemente por isso. Ah, você está usando a palavra errada. Gente, a minha época, o que eu vivi, as coisas que eu aprendi, que eu ouvi e vi, são completamente diferentes de tudo isso que está acontecendo agora. Então ninguém pode chegar para mim e dizer, olha, você está errado se você não viveu o que exatamente as coisas que aconteceram na minha época, com a minha geração. O que pode ser feito é uma observação para dizer que o que é certo, o que não é certo. Mas vir com imposições a respeito de coisas. Porque a música falando do Matala na Mão, isso representava a nossa adolescência na década, exato, de 90. Muito. Então, teve processo. Ninguém olhou para o processo de bundalização do Brasil, que venderam o país no início dos anos 90 com o principal. Com Carla Perez sendo a deusa. A deusa do bumbum e, tipo, pro exterior, como é que o brasileiro é conhecido lá fora? Como um cara selvagem, tipo um Croods da vida, onde tem muito animal, macaco, jacaré e mulher pelada aqui no país. É isso que os gringos veem da gente. Então, isso representou a nossa geração. E esses movimentos feministas que falam a respeito disso, dizem que não conheceram o trabalho e nem viveram esse coisa. Então, nem o período, nem a efervescência do que era uma palavra. Exatamente. O que deveria se construir, ou se sugerir, no caso, era justamente uma nova maneira de fazer, de transmitir uma mensagem e não ir atacando as pessoas, sabe? É complicado, né, jovem? E qual foi o adolescente que nunca se escondeu no banheiro, né? Pois é, que é uma coisa que as pessoas têm, parece que falar sobre sexo, principalmente na puberdade, na adolescência, é algo que não pode, é um tabu. Não, gente, tá aí, as coisas estão aí, mais as apostas, né? Exatamente, o funk da periferia, que só transmite isso, obrigado pela observação, Marcelo, E tipo, disso pra pior, né? Porque é pra engravidar, é pra tomar gagal, é isso, aquilo, outro. E eu não vejo nenhum movimento atacado. Isso que é cultura folk. Porque eu particularmente defendo a inserção de brega dentro da cultura. Mas esse tipo de brega, não. Ok. Estamos aqui com a presença de Marcelo, convidando os estúdios. É, da família Rock na Calçada. Marcelo, quer falar um pouco sobre o Matala na Mão? Ele quer falar sobre um outro assunto. É, o que é mais interessante, o de Jesus Cristo, que a gente volta já já. Então, Marcelo, bem-vindo ao Pelos Olhos e Ouvidos. E seja bem-vindo para as próximas edições do Clube Rock na Calçada 2018. Não, só uma observação acerca disso. É que a gente também tem que ver que muitas vezes a gente condena os artistas nacionais e tal. Mas se a gente for para muitas músicas internacionais, principalmente algumas de hip hop e tal, os caras também falam absurdos e ninguém liga e todo mundo dança e tal. Então tem um pouco de hipocrisia também nisso, né? Assim, tipo, de condenar só as pessoas que falam as mesmas coisas que os artistas internacionais falam, mas tipo, quando os gringos falam é legal, quando a gente fala é um tabu, né? É isso aí. Dá um exemplo bem cabal, bem rápido. É, tem o Candy Shop e tem uma música que é Dawn do Shirt Zickman, que passou no programa da Xuxa. Sim. E aí você vê um monte de pirralho falando de uma mulher que diz que não gosta de pinto pequeno e tal, e tipo, Dawn do Shirt Zickman, diga aí. Né? É complicado, velho. Então, quer dizer que o que é de fora, pode a gente tá engolindo. É obrigado a engolir a goela abaixo. E o que é da nossa terra? O que explora a periferia, o subúrbio, a adolescência, um tema específico que representa um grupo, não pode, tem que ser, como é? É restringido? Pois é. Fica aí pra pensar a reflexão. Massa, Jetro. Vamos de Matala na Mão? Não, com preguiça. Vamos embora, que já é hora. Cada um novas colunas. Egos e praças são feitos para desgraças. O amor e o medo são pontas de facas. Egos e praças são feitos para desgraças. O amor e o medo são pontas de facas. Mas não espere não, pegue na contramão e vai juntando as vidas perdidas. E não demore não, pegue na contramão e toque as filhas perdidas. Perdidas, as filhas, as filhas. Go, go, go, go. Onde começa, ela não sabe. O sol da laje, perto do mar. Levantamento das quadras armadas. Quero você para sempre esta noite. Egos e praças são feitos para desgraças. O amor e o medo são pontas de facas. Becos e praças são feitos para desgraças. O amor e o medo são pontas de facas. Todo ciclista é atleta. A bicicleta é principalmente um meio de transporte. Ela pode ser usada por qualquer pessoa para facilitar o deslocamento. Por exemplo, cada vez mais gente vai trabalhar de bicicleta. Ela é também usada para transportar pequenas cargas. Você pode ir à padaria, levar as crianças à escola. A rua é de todos. Segundo bloco do Pelos Olhos e Ouvidos. E agora falamos de porno música. Opa! E agora vamos falar de Jesus Cristo. Do Recife. Do Recife, é. Finalmente, né? Emerson Moura será o novo Jesus da Paixão de Cristo do Recife. O ator substitui José Pimentel, de 83 anos. Que ainda continua na encenação, certo? O ator Emerson Moura foi escolhido para viver o novo Jesus da Paixão de Cristo do Recife. Natural de Caicó, no Rio Grande do Norte, ele substitui José Pimentel, que fez Cristo por 40 anos. É, meu filho. Emerson participa do coletivo de Tirambos, que realiza o espetáculo Alto da Via Dolorosa. Fala, Getro. Cara, pra mim foi uma surpresa, assim, em receber a notícia. Uhum. Porque eu tava voltando pra casa, escutando uma entrevista na rádio, e aí, dou de cara com um cara falando que vai substituir Zé Pimentel, que após 40 anos atuando o mesmo papel, de Cristo, que acho que tem uma importância muito grande, as paixões de Cristo. Sim. No Recife, vem um novo ator para substituí-lo. É, você observa o quanto as pessoas, elas ainda não aceitam por si só essa questão das mudanças dos ciclos, né? Você vê um ator interpretar durante 40 anos o mesmo personagem, certo? É um momento que você para e observa assim, pô, tanta gente boa aí, porque a gente não dá oportunidade para que essas pessoas também possam mostrar o seu trabalho, né, durante, já que ele vai continuar na encenação. Ele, na entrevista que eu estava escutando na rádio, ele diz que é de natural do Rio Grande do Norte, mas vive desde criança aqui. E um ponto que ele colocou foi as oportunidades para trabalhar com arte em Pernambuco. A dificuldade que é, né? É porque você pega, você vê aquele pessoal que viveu, né, que já é de teatro. Eu tô falando isso de uma forma geral, sem medo de ser feliz. A turma que fez o seu nome na década de 90, ou até um pouco antes, ainda permanece fazendo as ações de culturas, tanto na área de teatro, na área de cinema, na área de música. Mas você não vê nada novo sendo produzido. E quando é uma coisa muito esporádica, ou já tem um certo embasamento, ou um patrocínio, como diz a história. E você vê o cara, por exemplo, o José Pimentel, nada contra ele, nada contra a pessoa. Eu até dignifico essa questão de ele ter perdurado todo esse... Que dizem que ele também é um ótimo professor de teatro, né? Sim, ele é uma referência no teatro, mas... Como é que você incentiva, você instrui, ensina as pessoas e você não quer simplesmente dar oportunidade a ela para ela mostrar o que ela sabe fazer? É complicado, saca? Então, para José Pimentel, tava mais do que na hora essa é a pendurada, pendurada de chuteira, né? Que ele não queria, né? Ele ainda queria continuar. Nossa Senhora do Céu. Aos 83 anos. E quem seria Maria? Vovó Mafalda, porque... Não, mas assim, beleza, tem um texto de call, tá, mas todo ano, até não é a primeira vez, eu que desde pequenininho, uhum, tem Paixão de Cristo, ele, e olha que ele também fazia Paixão de Cristo em Nova Jerusalém. Sim. Durante muito tempo. Quem é Jesus? José Pimentel. Aí a Plim Plim foi lá, comertizou o negócio, certo? Começaram a colocar os atores globais da história, né? E daí, tipo, colocaram ele... como é que você pode dizer ao vivo? Pelo amor de Deus, conversa paralela aqui que o assunto é sério, por favor. Obrigado, muito obrigado. Então, assim, é só pra descontrair. Então... Depois ele veio para o Recife e já está mais o quê? Uns 10 anos na Paixão de Cristo do Recife. Pois é. Sempre o mesmo ano. Quem é Jesus? Pimentel. A gente esperava um André Brasileiro, um Pascoal Felizola da vida, enfim. Mas é só Pimentel. Que bom que ele criou essa consciência, mas mesmo assim o Bernardo vai ficar na direção do evento. Pois é. Uma coisa que eu critico bastante no teatro pernambucano é... Parece que só existe dois modelos de teatro. A Paixão de Cristo e como é que se diz? Essas comédias escrachadas, né? O resto do teatro pernambucano fica à margem, fica... Não, absoluto. Pelo contrário, existem boas produções, o Saquete até falou aqui em uma delas, os Magilutes, certo? Tem a Companhia Fiandeiros de Teatro, eu digo isso porque eu tenho a formação... Pra quem procura, eu tô falando isso porque no grande público... Para o acesso do grande público. É mínimo, né? É tipo, se resume as comédias da Trupe do Barulho, que não estão tão assim, tão comédias como antigamente era. Para você ver, até a própria Trupe do Barulho fez um nome muito importante aqui na década de 90. E você vê esses grupos, o teatro, por incrível que pareça, Getro, a cena do teatro, os profissionais de teatro, são muito mais bairristas do que o pessoal da música. Você já notou isso? Já notei, não, eu vivi isso. Ah, eu tenho, hoje já falei que eu tenho a formação de teatro e realmente é isso. Infelizmente, nossa cultura, apesar de ter um grande potencial, certo? infelizmente as áreas elas não se entrelaçam, não dialogam. Aí quem já tá comendo o tacho mesmo, a farinha com ovo, vai ficar por ali, quem não tá vai ficar de fora, e assim Recife segue na humanidade. Você vai falar, Saquete? Eu acho interessante essa... Sempre é interessante falar de teatro, e eu vejo isso de maneira geral no Brasil inteiro, por todos os lugares que eu passei. O teatro acaba não atingindo mesmo as pessoas da periferia. Primeiro porque não é barato. Segundo porque é uma coisa assim, pra quem tem pouca grana, o cara vai pagar 20, 30 reais pra entrar num espetáculo de uma hora, ou ele vai pagar 30 reais pra se divertir às vezes a noite toda. É uma decisão difícil e o teatro acaba ficando em segundo plano. Agora em janeiro a gente tem o janeiro dos espetáculos em Recife, né? Incrível. Todos os dias tem vários espetáculos. Quem é que pode todo dia gastar esse dinheiro para assistir? E, infelizmente, muita gente fica à margem. Acho que o Marcelo queria falar alguma coisa aqui. Eita. Sobre Jesus. Gostei da pontuação, Saquete. Então, continuando essa questão, eu acho que também tem o fato das produções talvez mais inovadoras ficarem muito restritas, né? Aos estudantes de teatro, assim como a própria música underground, digamos assim, né? Fica uma cena se frequentando o tempo todo e não há uma disseminação disso para o público, por esses fatores econômicos, com certeza, né? Mas, não sei, talvez a gente precise repensar, né, uma maneira de impactar mais a sociedade, né? Porque a arte tem essa função de impactar a sociedade. Se a gente ficar só falando entre nós, né, não vai ter tanta efetividade as produções, né? E tem muita coisa boa aqui em Pernambuco, então fica a reflexão aí. Então, o que a gente vai dizer para o novo ator de Jesus? Que Deus abençoe o caminho dele, se ele é próprio. Ele se abençoando lá. Ou apenas uma boa sorte para... Ah, do Henrique Cristo. Para o Emerson Moura, nós desejamos todo sucesso aí nesse novo momento da carreira dele, que ele possa não apenas interpretar o Jesus Cristo, mas que ele possa representar o Nordeste, Pernambuco, de uma maneira mais plural, se é assim que eu posso falar, certo? Por falar em cultura, né, vamos mandar um abraço especial depois? Então tá certo. Fala, Jetro. Vamos de música agora. A gente vai de Miriam e de Johnny Hooker. Não nessa ordem, necessariamente. Desejo afago noite aqui, provando o meu ar. Se quiser dançar, posso te ensinar na cadência de samba, ia, ia. Cadência de samba, ia, ia. Eu vou chamar Iansã, Iogo e Oxalá. Vou fazer uma macumba pra te amar. Maldito, eu vou fazer. Pra saber um pouco mais, sangrei. Mas quem não sangra nessa vida, me diga. Transformarei a ferida numa orquídea de luz mineral. Sei teus dias de vitória, sei. Em teus cabelos sei, aquele que vai flutuar na hora que você passar. criança aprende com os exemplos dos adultos e com a publicidade que entra em sua casa. Estimular uma criança a consumir bebidas alcoólicas, direta ou indiretamente, é um crime. O alcoolismo na infância exige atenção. Pare, pense. Rádio Aconchego, 88.1 FM ou pela internet. Chegamos ao terceiro e último bloco do Pelos Olhos e Ouvidos, esse último programa de 2017. E com muito prazer dividir aqui o espaço com o Marcelo, que vai trazer informações do Islam Brasil. Bom, boa tarde pessoal. Queria só ressaltar que uma poetisa pernambucana está na semifinal do Islam Brasil, né? Belpuan, que é o nome artístico que ela usa, né? E ela participou da 20ª edição do Rock na Calçada, né? Isabela Puente. Então, tá rolando lá no Sesc Pinheiros. E a semifinal vai passar ao vivo pelo Facebook, no Facebook do Islam Brasil. Ela participa às 18 horas. Então, boa sorte, Bel. Representa Pernambuco lá e é isso aí. Massa. Muito bom. Muito bom recebê-lo aqui. E seja sempre bem-vindo, Marcelo. Igualmente, igualmente. É isso aí. Vamos encerrar. Du Lopes, por favor. Nos dê a honra de fechar o Pelos Olhos e Ouvidos, antes de tudo, falar do REC 9. Opa! REC 9, a saideira de 2017 do projeto Cubo 8 Rock na Calçada, certo? Próximo sábado, todos vocês estão convidados a participar dessa festa lá na área 404, que fica na rua Humberto de Campos, número 391, bairro da Estância, bem pertinho, do ladinho mesmo, da estação do metrô de Santa Luzia, certo? Fácil de chegar. Isso, super fácil de chegar. E teremos as atrações. Diablo... Eita, hoje tá demais. Diablo Angel, Iluminácidos e a estreia da banda Insânia Getro Rocha. Você vai estar lá com a gente, não vai? Claro, claro. Du Lopes, vamos falar da nossa casadinha aqui de outubro, não é isso? Outubro, novembro? Novembro. Novembro pra cá, a gente tem feito a casadinha aqui, fechada, muito bem articulada, na Rádio Aconchego, Rock na Calçada e Pelos Olhos e Ouvidos. Uma coisa que pegou a nós mesmos de surpresa, né? Tudo começou apenas com um simples convite, depois de uma conversa massa aqui nessa mesa, nesse estúdio, né? Numa primeira entrevista. E no dia 4 de novembro nós decidimos, né, junto à produção do Rock na Calçada, né, junto com Pelos Olhos e Ouvidos, representado pelo Getro Rocha, né, resolvemos aí juntar os miados de gato, como diz a história, para poder fazer uma tarde de sábado aqui com muita informação, música pernambucana, queijo cheddar e futebol, e entre outras coisas. Gostei muito das entrevistas que você trouxe para esse último programa, com o Expresso... O Excesso 69. Excesso 69, desculpa, e Dani Carmesim. Dani Carmesim falando sobre a curiosidade de como construiu a música do Playboy. O que a gente pode aguardar para... Logo para a estreia do Rock na Calçada do ano que vem. Opa, que vai ser no início de janeiro, né? Vamos tentar fazer essa casadinha para ver vamos ver como é que vai ser. Então, vai rolar mais um Cubo Session. A gente vai selecionar aí mais uma banda ou um artista para selecionar, para abrir logo os caminhos com chave de ouro 2018. Além, a festa vai acontecer próximo sábado, mas a gente vai guardar aí uns depoimentos especiais da turma desejando feliz 2018, que será exibido dentro da segunda temporada, do primeiro episódio da segunda temporada. Muito massa. Getro, eu queria mais uma vez, certo, agradecer a você especialmente, Augusto Cabreira, ao Fernando Saci, à família da Rádio Aconchego, por ter dado essa oportunidade para um projeto como o Clube Rock na Calçada, certo? Quem trabalha e quem faz merece e tem que praticar o espaço para dilatar e a gente fomentar muito mais ideias. E sem rasgação de seda, como diria a história. Realmente está sendo um momento muito, muito diferente do projeto do Cubo 8, do Rock na Calçada, que a gente saiu dessa esfera do palco, das ruas, e estamos dentro de um estúdio de rádio por enquanto. Né? Novas ideias vão surgir aí para a gente fomentar, fazer com que a coisa aconteça mesmo, os eventos pagos, os eventos abertos, e o programa de rádio também, que é como um tentáculo, mais um segmento desse projeto lindo aí que se chama Cubo 8 Rock na Calçada. Muito boas as palavras de Edu. Saquete, chega aí. Eu queria agradecer, porque acho que eu esqueci de agradecer algumas pessoas no encerramento do Clube do Rock na Calçada. Eu queria agradecer a toda a equipe da rádio, ao Saci, que veio aqui dar uma força hoje, na hora que o Saci passou aí e bagunçou tudo, ele Saci veio e resolveu. A Jetro Rocha, que está aqui com a gente fazendo a técnica, nos apresentou a rádio, nos ensinou como é que funciona, nos dá as dicas aqui, e hoje está meio debilitado aí com a senhora ressaca, mas veio firme e forte, chegou primeiro que a gente, inclusive. E Jetro, muito obrigado. Conseguiu, né? Conseguiu. Jetro, muito obrigado por toda a força aí nesse pequeno caminho, vamos dizer assim, até agora. E 2018 vem aí mais forte. Marcelo, quer falar sobre o Clube Rock na Calçada? Então, eu queria agradecer mais uma vez, né? Dizer que foi muito bom essa inserção do Rock na Calçada, né? No rádio, é mais uma plataforma, né? Acho que a cena independente, ela tem que ir ocupando os espaços mesmo e praticando realmente esse direito à cidade, a direito à participação, à disseminação de ideias, né? E a rádio tem um alcance, né, que certamente muitas vezes uma fanpage e tal, até uma relação de uma variedade, né, de público e de faixas de idade. Então a gente pode estar dialogando, né, com diversas pessoas, né? Então esperamos aí em 2018 somar mais uma vez aqui na Rádio Aconchego. Tu Lopes, posso fazer uma provocação? Por favor. Eu gostaria de ver o Clube Rock na Calçada estrear em 2018 com a estreia, com a entrevista ao vivo aqui no estúdio de alguma apresentação do próximo Rock na Calçada, quem sabe? Eu tenho uma pauta. Sim, pronto, vamos. Então, Jetro lançou a provocação e a gente já pensa nesse programa, nesse formato, com essa entrevista aqui nos nossos estúdios. Na hora que a gente sair daqui, já vou debater com o Du e com o Jetro, que a gente vai ali pra uma confra, não é? E aí a gente já debate isso no caminho. Ok, alright. Eu já tô até imaginando quem possa ser. Já um passarinho cochichou aqui no meu ouvido. Fechado, Jetro. Fechado. Vamos fazer aqui uma brincadeira aqui ao vivo, na live, via Facebook. Vamos ver se o nosso amigo também, Saquete, ele para logo. E se ligue na câmera que tá ligado. Então, a gente se despede esse ano. Natal e Ano Novo tá vindo aí. Boas festas para todo mundo. E agora vamos ligar pra Confrado. Vamos chegar lá, dar um abraço no pessoal da Rádio Aconchego aqui pertinho. Posso fazer uma provocação para você? Pode. Gostaria muito de anunciar essa última música aqui. Posso? Claro, deve. Então, para encerrar a temporada do Pelos Olhos e Ouvidos na Rádio Aconchego FM 88.1, um forte abraço para Drailton, Rony e Thiago Paz Barreto. Fique com a Jet Cats de Piercing no Nariz. Falou! Que vai ter estreia do videoclipe esse mês. Aconchego 88.1 FM ou pela internet.